Ficheiro 104, página 838. 5 libras, propus com firmeza. Vale 10 e poderia obter 6 por ele se quisesse dar-me ao trabalho de subir toda a colina e ir à outra loja. Eu não fazia a menor ideia se o que estava a dizer era verdade ou não, mas estendi a mão como se fosse pegar no colar do balcão, fingindo estar prestes a deixar a loja de penhores. O dono da casa de penhores, Sr. Samuels, colocou a mão rapidamente sobre o colar, a sua ânsia dizendo-me que deveria ter pedido as 6 libras desde o início. 3 libras e 10, então, aventou ele. Isso é empobrecer a minha própria família, mas para uma senhora tão fina. O pequeno sino, acima da porta da loja, soou atrás de mim quando esta se abriu. Ouviu-se o som de passos hesitantes nas tábuas gastas do soalho da loja de penhores. Com licença, esboçou uma voz feminina, quase infantil, e eu girei nos calcanhares o colar de pérolas esquecido para ver a sombra das 3 bolas, o símbolo da casa dos penhores, recair sobre o rosto de Mary Hawkins. Ela crescera no último ano e também ganhara mais corpo. Havia uma nova maturidade e dignidade nos seus modos, mas ainda era muito nova. Pestanejou uma vez e de seguida lançou-se sobre mim com um gritinho de alegria, a sua gola de pele fazendo-me cócegas no nariz enquanto me abraçava com força. O que está a fazer aqui? Perguntei, desenvencilhando-me finalmente. A irmã do meu pai mora aqui, respondeu. Estou em casa dela. Ou queres saber porque estou aqui? Abanou a mão, indicando as instalações encardidas e escuras do empório do Sr. Samuels. Bem, também, disse eu, mas isso pode esperar um pouco. Voltei-me para o penhorista. 4 libras e 6, ou vou subir a colina, adverti-o. Decida-se, estou com pressa. Resmungando consigo próprio, o Sr. Samuels enfiou a mão debaixo do balcão para pegar no dinheiro, enquanto eu me virava de novo para Mary. Tenho de comprar alguns cobertores. Pode vir comigo? Ela olhou para fora, para onde um homenzinho de uniforme se postava junto à porta, claramente esperando por ela. Sim, se você vier comigo depois. Ah, Claire, estou tão feliz por vê-la. Ele enviou-me uma mensagem, confidenciou-me Mary, enquanto descíamos a rua. Alex, uma amiga trouxe-me a sua carta. O rosto iluminou-se ao pronunciar o nome dele, mas também se desenhava um pequeno sulco entre as sobrancelhas. Quando descobri que ele estava em Edimburgo, fiz com que o papá me mandasse de visita à tia Mildred. Ele não se importou, acrescentou ela amargamente. Ele ficava doente só de olhar para mim, depois do que aconteceu em Paris. Ficou feliz por me ver longe da sua casa. Então, esteve com Alex? Perguntei. Imaginei como o jovem cura teria passado desde que o vira pela última vez. Também imaginei como ele encontrara a coragem para escrever a Mary. Sim, ele não me pediu para vir, acrescentou ela rapidamente. Vim por conta própria. O seu queixo ergueu-se em atitude de desafio, mas estremeceu ligeiramente ao falar. Ele não me teria escrito. Mas achou que estava a morrer e queria que eu soubesse, soubesse. Passou o braço em volta dos meus ombros e entrei apressadamente num dos pátios fechados, fugindo do fluxo agitado do trânsito na rua. Está tudo bem, disse eu, dando-lhe uma palmadinha de consolo nas costas, mas sentindo-me impotente, sabendo que não havia nada que eu pudesse fazer para que tudo ficasse bem. Você veio. Esteve com ele, isso é o que importa. Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar, e assoou o nariz. Sim, disse, finalmente com voz rouca. Nós tivemos 2 meses. Repito para mim mesma que isso é mais do que a maior parte das pessoas teve. 2 meses de felicidade. Mas perdemos tanto tempo e não chega, Claire, não chega. Pois não. Aqui assisti serenamente. Nem uma vida inteira basta para esse tipo de amor. Com uma repentina pontada de dor, imaginei onde Jamie estaria e como estaria. Mary agora mais controlada, agarrou-se à manga do meu vestido. Claire, pode vir comigo para o ver? Sei que não há muita coisa que possa fazer, mas... A sua voz fraquejou e ela afirmou-a com visível esforço. Mas talvez pudesse ajudar. Ela percebeu o meu olhar para o lacaio, que permanecia de pé, impassivelmente à entrada do beco, indiferente à movimentação do trânsito. Eu suborno, disse ela simplesmente. A minha tia pensa que eu saio para caminhar todas as tardes. Vem? Sim, claro. Espreitei entre os prédios altos, avaliando a altura do sol sobre as colinas fora da cidade. Ficaria escuro dentro de uma hora, e eu queria que os cobertores fossem entregues na prisão antes que a noite tornasse as paredes de pedra de Tolbooth ainda mais frias. Tomando uma decisão rápida, voltei-me para Fergus, que aguardava pacientemente ao meu lado, observando Mary com interesse. Levado de volta a Edimburgo com o resto dos homens de Lallybroch, escapara da prisão em função da sua cidadania francesa e sobrevivera corajosamente voltando à sua ocupação de costume. Eu tinha-o encontrado a rondar fielmente a prisão de Tolbooth, onde levava uma ou outra porção de comida para os seus companheiros presos. Pega neste dinheiro, disse eu, entregando-lhe a minha bolsa, e procura Murtagh. Diz-lhe para comprar tantos cobertores quanto o dinheiro der e fazer com que sejam entregues ao carcereiro de Tolbooth. Ele já foi subornado, mas guarda alguns selins, por via das dúvidas. Mas, minha senhora, protestou, eu prometi a Milord que não a deixaria sozinha. Milord não está aqui, disse eu com firmeza, e eu estou. Vai, Fergus. Ele olhou de mim para Mary, decidindo claramente que ela era uma ameaça menor para mim do que o meu temperamento para ele, e partiu, encolhendo os ombros e resmungando em francês sobre a teimosia das mulheres. O quartinho, no alto do prédio, havia mudado consideravelmente desde a minha última visita. Estava limpo para começar, com todas as superfícies horizontais, enceradas e brilhantes. Havia comida no armário, uma colcha na cama e inúmeros pequenos confortos propiciados ao paciente. Mary confidenciara-me no caminho que andara discretamente a penhorar as joias da mãe para garantir que Alex Randall tivesse todo o conforto que o dinheiro pudesse comprar. Havia limites para o que o dinheiro podia conseguir, mas o rosto de Alex brilhava como a chama de uma vela quando Mary atravessou a porta, temporariamente apagando a devastação da doença. Trouxe Claire comigo, querido. Mary largou o manto sob uma cadeira e ajoelhou-se ao lado dele, tomando a mão magra de veias azuladas nas suas. Senhora Fraser, a sua voz estava fraca e ofegante, embora me sorrisse. É bom rever um rosto amigo. Pois é, sorri-lhe, notando quase inconscientemente a pulsação rápida visível na sua garganta e a transparência da pele. Os olhos, cor de avelã, eram meigos e cordiais, retendo a maior parte da vida que restava no seu frágil corpo. Não tendo comigo medicamentos, não havia nada que eu pudesse fazer por ele, mas examinei-o com todo cuidado e depois esperei até o ver instalado de modo confortável debaixo dos cobertores, os lábios ligeiramente azulados pelo esforço do exame. Ocultei a ansiedade que senti diante do seu estado e prometi ir visitá-lo no dia seguinte com algum remédio que o ajudasse a dormir melhor. Ele mal notou as minhas promessas. Toda a sua atenção se voltava para Mary, sentada ansiosamente a seu lado, segurando a sua mão. Eu via olhar para a janela, onde a luz se esvaía rapidamente, e percebi a sua preocupação. Ela precisava voltar para a casa da tia antes do anoitecer. Vou sair agora, disse eu a Alex, afastando-me o mais educadamente possível para lhes deixar alguns preciosos momentos a sós. Ele olhou de mim para Mary, depois sorriu-me de novo com gratidão. Deus a abençoe, senhora Fraser, disse. Vejo-o amanhã, retorqui. e saí esperando poder realmente voltar. Andei muito ocupada nos dias seguintes. As armas dos homens de Lallybroch haviam sido evidentemente confiscadas quando foram detidos. Fiz o melhor que pude para recuperar o possível, importunando e ameaçando, subornando e convencendo quando necessário. Penhorei dois alfinetes de peito que Gerard me dera como presente de despedida e comprei comida suficiente para garantir que os homens se alimentassem tão bem quanto o exército em geral, apesar de ser uma alimentação pobre. Consegui convencer os guardas e deixaram-me entrar nas celas da prisão. E passei mais tempo a tratar as doenças dos prisioneiros, desde escorbuto e a mais generalizada desnutrição comum no inverno, até feridas causadas por fricção, frieiras, artrite e diversas doenças respiratórias. Fui visitar os chefes de clã e lords, ainda em Edimburgo, não muitos, que pudessem ajudar Jamie caso a visita a Stirling fracassasse. Não acreditava nisso, mas pareceu-me de bom alvitre tomar medidas de precaução. Entre todas as atividades dos meus dias, eu arranjava sempre tempo para visitar Alex Randall diariamente. Esforçava-me para ir de manhã, a fim de não ocupar o seu tempo com Mary. Alex dormia pouco, ia-se pouco mal. Em consequência, estava sempre cansado e abatido de manhã, sem vontade de falar, mas sempre sorrindo em sinal de boas-vindas quando eu chegava. Eu administrava-lhe uma mistura leve de hortelã e lavanda, com algumas gotas de xarope de papoila misturadas. Isso, em geral, concedia-lhe algumas horas de sono, de modo que estivesse alerta para quando Mary chegasse à tarde. Além de mim e de Mary, eu não vira nenhuma outra visita no cimo do prédio. Assim, fiquei surpreendida quando, ao subir as escadas para o seu quarto, certa manhã, ouvi vozes por trás da porta fechada. Bati uma vez, rapidamente, como havíamos combinado, e entrei. Jonathan Randall estava sentado junto à cama do seu irmão, trajando o seu uniforme de capitão, vermelho e castanho claro. Levantou-se quando entrei e fez uma reverência adequada, expressão fria. Minha senhora? Disse. Capitão? Respondi. Ficámos então parados e indecisos no meio do quarto, entreolhando-nos fixamente, nenhum dos dois querendo dar o primeiro passo. Johnny, disse Alex da cama com a sua voz rouca. Havia um tom de persuasão, bem como de comando, e o irmão encolheu os ombros de irritação ao ouvi-lo. O meu irmão convocou-me para lhe dar algumas notícias, disse ele, os lábios cerrados. Não usava peruca naquela manhã e com os seus cabelos escuros amarrados na nuca, a semelhança com o irmão era surpreendente. Fraco e pálido, como Alex estava, parecia o fantasma de Jonathan. A senhora e o Sr. Fraser sempre foram bondosos para com a minha Mary, continuou Alex, virando-se lado para olhar para mim. E comigo também. Eu soube do acordo do meu irmão consigo e um rubor quase imperceptível subiu-lhe ao rosto. Mas sei também o que a senhora e o seu marido fizeram por Mary em Paris. Humedeceu os lábios gritados e ressequidos do calor permanente no quarto. Acho que deveria ouvir as notícias que Johnny trouxe do castelo ontem. Jack Randall olhou-me com antipatia, mas era um homem de palavra. Holly sucedeu a Cope, como eu lhe tinha dito anteriormente, relatou. Holly não tem o dom da liderança, a não ser uma certa confiança cega nos homens sob o seu comando. Agora, se isso irá colocar em melhor posição do que o fez o canhão de Cope, encolheu os ombros com impaciência. Seja como for, o general Holley recebeu ordens para marchar para norte, a fim de retomar o castelo de Stirling. Sério? Comentei. Sabe que tropas ele tem? Randall abanou a cabeça num rápido gesto afirmativo. Ele possui, de momento, 8.000 soldados, 1.300 da cavalaria, e está, além disso, na expectativa diária da chegada de 6.000 soldados mercenários da Hesse. franziu as sobrancelhas pensativo. Ouvi dizer que o chefe do clã Campbell irá enviar 1000 homens para se unirem às forças de Holly também. Mas não sei dizer se essa informação é fiável. Não parece haver forma de prever o que os escoceses vão fazer. Estou a ver? Aquilo era grave. O exército das Terras Altas tinha naquele momento entre 6 a 7 mil homens. Contra Holly, sem os reforços esperados, poderiam conseguir. Esperar até que os Hess e os Campbell chegassem era manifestamente loucura, para não falar no facto de as habilidades guerreiras dos soldados das Terras Altas serem bastante mais adequadas ao ataque do que à defesa. Era melhor que aquelas notícias chegassem a Lord George Murray de imediato. A voz de Jonathan Randall chamou-me de volta das minhas ruminações. Tenha um bom dia, minha senhora, pronunciou ele, formal, como sempre. E não havia qualquer traço de humanidade nas suas feições, belas e duras, quando se inclinou numa mesura e saiu. Obrigada, disse eu a Alex, esperando que Jonathan descesse a longa escadaria em caracol, antes de eu própria me ir embora. Fico-lhe muito grata por isto. Ele abanou a cabeça. As sombras debaixo dos seus olhos estavam pronunciadas. Outra noite nefasta. Não tem de quê, disse simplesmente. Suponho que deixará um pouco de remédio para mim. Imagino que não irei vê-la tão cedo. Estaquei, impressionada pela sua suposição de que eu própria iria a Stirling. Isso era o que cada fibra do meu corpo exigia que eu fizesse. Mas havia a questão dos homens na prisão de Tolbooth a ser considerada. Não sei, retorqui. Mas sim, deixarei os remédios. Caminhei devagar de volta ao meu alojamento, a mente ainda acelerada. Obviamente, eu tinha de mandar um recado a Jamie de imediato. Murtagh teria de ir, imaginava eu. Jamie acreditaria em mim, é claro, se eu lhe escrevesse um bilhete. Mas conseguiria ele convencer Lord George, o Duque de Perth ou os outros comandantes do exército? Eu não poderia contar-lhe onde obtivera essas informações. Os comandantes estariam dispostos a acreditar na palavra escrita e sem provas de uma mulher? Mesmo a palavra de uma mulher popularmente tida como detentora de poderes sobrenaturais? Pensei em Maisri, subitamente estremeci. É uma maldição, dissera ela. Sim, mas que escolha havia? Não tenho nenhum poder além do poder de não dizer o que eu sei. Eu tinha esse poder também, mas não ousava arriscar-me a usá-lo. Para minha surpresa, a porta do meu pequeno quarto estava aberta e ouvia-se uma barulheira vinda de lá de dentro. Eu andara a armazenar as armas recuperadas debaixo da minha cama e a empilhar espadas e lâminas de diversos tipos junto à lareira, quando o espaço sob a cama ficou cheio, até que literalmente não havia mais lugar livre sobre o soalho, exceto no pequeno quadrado de tábuas onde Fergus colocara os seus cobertores. Estaquei na escada, espantada com a cena visível pela porta aberta mais acima. Murtagh, de pé na cama, supervisionava a entrega de armas aos homens que apinhavam o quarto, os homens de Lallybroch. Senhora, voltei-me face ao grito e vi Fergus junto ao meu cotovelo, radiante, um sorriso largo e rachado no rosto amarelado. Senhora, não é maravilhoso? Milord conseguiu o perdão dos seus homens. O mensageiro chegou de Stirling hoje de manhã com ordem para os soltar e devemos juntar-nos de imediato a Milord em Stirling. Abracei-o eu mesma, rindo. Que maravilha, Fergus! Alguns dos homens aperceberam-se da minha presença e começaram a virar-se para mim, sorrindo e puxando a manga uns dos outros. Um ar de regozijo e excitação preenchia o pequeno aposento. Murtagh, empoleirado no estrado da cama, como o gnomo rei sobre um cogumelo venenoso, viu-me e de seguida sorriu-me. Uma expressão que o deixava absolutamente irreconhecível, de tal forma lhe transformava o rosto. O senhor Murtagh Conduzirá os homens até Stirling? Indagou Fergus. Ele ganhara uma espada curta pela sua participação na distribuição das armas e praticava, sacando-a e embainhando-a de novo enquanto falava. Os meus olhos encontraram os de Murtagh e sacudi a cabeça. Afinal, pensei, se Jenny Cameron podia liderar os homens do seu irmão até Glenfinnan, eu podia perfeitamente levar as tropas do meu marido até Stirling. Queria ver Lord George e Sua Alteza a tentar ignorar as minhas informações entregues pessoalmente. Não, asseverei. Eu falo-ei.